centro Recife para coordenação, informação de voo e alerta 1288 ao TR1 3325. Muito obrigado, até daqui a pouco. Minha 02, desse mantém 50, chegada Mari. A RNAV da 10, aguarde autorização, 3602. Mari, decolagem mais 2 minutos. A linha mantém deslocada agora no 923. Sim, 3304, táxi à direita. Ponto de espera da Delta, torre 1186, ajustado 1013. Tá, 3304. Frente, direita, Delta, 1186, ajustado 1013. Ponto 3859 para o táxi, DOB 96, autonomia 430, alterna Campinas. 1859, táxi via Juliette, Alfa, até ponto de espera da Delta, ajustado 1013, do ar, torre 1186, número 2. Juliette Alfa, ponto espera na Delta, 286, centro número 2, Otan 3859. Otan 3454, ingresso primeiro à esquerda, táxi em quilo, pátio 3, chame para o ingresso do pátio 1. Gente, à esquerda via táxi em quilo, via pátio 3, depois será para ingresso do pátio 1, Otan 3454. 1923, autorizado decolar, pista 10, vento 1110 graus com 04 nós. Livre decolagem no 0, voo no 923. Meu nome é 3, chame Recife 1288, ao término 1325. 03 para o puxa, acionamento. 1288, ao término 1325. 288 para 325, obrigado. Uno 923, decolado aos 17, controle, 119.8, bom voo. Alright, bom. Cadê o main, até 3454. Voo 1923, suba e mantenha 360 vigilância. Atenção, 360. Torre, bom dia, Otan 3304, ponto espera Delta, pronto. 3304, autorizado a alinhar e manter cabeceira deslocada a 1200 metros. Alinhar e manter, tá 3304, centro da cabeceira. Autorizado decolar, pista 10, vento 070 graus com 04 nós. Iniciado, tá 3304. Oi, Salvador, muito bom dia, tá 3259, ataque foi Delta, pronto. Então 3859, após a rolagem da aeronave da companhia, a linha mantém cabeceira deslocada 1.200 metros. Ok, após a rolagem da companhia, a linha mantém cabeceira deslocada 1.200 metros, já está 3859. Então 3304, decolado ao 19, chame agora o controle, 119.8, bom voo. 98, obrigado. Decolado, cruzando 1300 metros. Então 3304, suba e mantém o nível de voo 360, vigilância. 360. Gol, fim de Atapá. Gol, fim de Atapá, mantém escuta. Fim de Atapá, prossiga. Autorização para reboque da remota número 13 até a ponte número 4, senhor. Autorizado, início do reboque, agilizando, chame no término, no fim de papá. Para no término, fim de papá. O gol no 605 para o táxi, 135 a bordo, 4 horas e 20, Campinas alternado. Então 3602, após ETAP, autorizado 2500, proa do Serra Vitor 366, onde completa a final do Renato. 3602, após ETAP, Serra Vitor 366, autorizado 2500. X859, autorizado decolar, pistão no zero, vento 090 graus, 059. Livre decolagem, pistão no zero, até 3859. Salvador, muito bom dia, TAM 3859, perfil Gole Gonza. Mantenha o nível de voo 360 vigilante. 360 vigilante, você haveria possibilidade de voar direto Gonza, tá presente? Voar o que? Eu não entendi. Posição Gonza. O teu perfil? Matará, tá 359. Voo no 605, autorizado alinhar e decolar, pista 10, deslocada 1200 metros, vento 100 graus com 03 de nós. Teve alinhar e decolar, pista deslocada 1200 metros, da 10, no 605. 311, sente informação November, Guarulhos 340. Eu tenho 320 autorizado, copia? Copia 320-631. Guarulhos 320, nível, aerovia por isso que 150, saída da El, transição de Né, primeira curva direita após a decolagem, acione o transponder 5061, controle 119.8, o Avianca Brasil 6319, informação em curso é November. Tá sentido a November, autorizado Guarulhos 320, a aerovia por isso 50, a saída da El de Né com curva à direita após. Transponder 5061 no controle 1198, Avianca 6319. Contejamento correto, chame para pushback acionamento Avianca 6319. Chama na push acionamento 6319. Dois, chame torre 1186, vamos pro 2-6-3-6-0-2. Uno 605, decolado aos 27, chame agora o controle 119.8, bom voo. 098, obrigado amigo, bom dia, bom serviço. Controle Salvador, voo 1605. Mantenha 360, vigilante. 360, vigilante, chegou 1605. Torre Salvador, muito bom dia, TAM 3602, passou Serra Vista 372, baixado e travado. 602, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento 090 graus com 03 de nós, informo cabeceira deslocada 1.200 metros, homens e máquinas trabalhando na região deslocada. Sim, TAM 3602, autorizado pouso na 0.200 metros deslocado. TAM 3859, chame o centro Recife na frequência 1288 ao término 3325. 288-3325, TAM 3859. Gol no 888, autorizado 05, corrigindo, 4.010, 1013, após ETAP, autorizado Prodo 366 para executar a final da aeronave. Ok, obrigado, 4.000, ETAP 366, 1013, no 888. Brasil 6319 ao solo. Na sua escuta, prossiga para 6319. Você tem estimado aí de iniciar o pushback? Confirme. Acredito que mais 5 minutos deve solicitar o solo. Bom, GP, o Cesar está efetuando o controle de fluxo para terminal São Paulo de 30 em 30 milhas. E aqui acarreta um atraso de aproximadamente 10 minutos. Ele questionou até o seu estimado de decolagem. Se o senhor não decolar de agora 10 minutos, o senhor vai ter que decolar a partir dos 50. Tá ciente, vai agilizar aqui ao máximo o vento 3 ou 9. Então fique ciente, se o senhor não decolar os 40, são 12:30 agora, e 30 segundos. Se o senhor não decolar até os 40, terá que decolar a partir dos 50, ok? Tá ciente, vento 3 ou 9, grato pela informação. Confirme pro controle? Bom dia, senhor. Gol 982, informação 90. O 982, bom dia. Desça e mantenha nível de voo 50.050, chegada a Mari. A velocidade está liberada até Mari. A partir de Mari, inicia a redução para 250. Gol 982. 1013 é o ajuste da altimetria em Salvador. É, então para 050, na chegada a Mari. 1013, reduzindo para 250, quanto em Mari? Gol 983. Em Mari, inicia a redução para 250. É, 983. Controle Salvador, o Trip 5494. Bom dia, Trip 5494, acione identificação, contato radar 60 milhas de Salvador, informe no ideal para a descida. Está mantendo 110, em Salvador, ajuste 1013. Sua velocidade na terminal será de 220 nós máxima. Em virtude de sequenciamento. Positivo. Se facilitar também, eu tenho condições de manter 250 até Duna. Que velocidade está mantendo agora? Agora vai iniciar a descida, eu tenho condições de incrementar para 250 até Duna, senhor. Eu não entendi. Qual a velocidade está mantendo agora? Do 215 de indicada. 215. Gente, está autorizado então incrementar até 250 nós. Ok, vai iniciar a descida até que nível então, senhor? 060. 060 com 2509, suficiente. No 605, chame Recife, em 1288, alterne 13325. 1288, 1335? 1288, 1335, bom voo. Obrigado, meu amigo. Bom dia, boa tarde. Controle Salvador, bom dia, o 76726, cruza o 210 para o 170, tente dar avanço. Webjet 6726, desça e mantenha nível de voo 100 na chegada a Mari, reduz a velocidade para 250 nós e aguarde novo, nova redução no sequenciamento, é o número 4. Ok, descendo para uma centena, já está reduzida, 250 nós, aguardando novas instruções para o sequenciamento, número 4, 7726. A partir dos 50, agradece o 6319. Ok, ok. Foi uma impulsão do centro. Se não decolasse até os 40, teria que decolar após os 50. Após os 50, tá tranquilo por enquanto. Tá ok, já vai agilizar aí pra sair aos 50 ou 6319. do, do final, finalização do reboque. Grato. Direto 6726, controle. Prossiga pro 6726, controle. Sequenciamento, direita pro 1900. Aguarde, o seu limite é a radial 240 de Salvador. Desça e mantenha uma centena, 6726. Para o sequenciamento, direita 1900. O limite é a radial 240 de Salvador? Afirmo. Ok, 240. Vai seguir o tráfego do, da trip, 2 horas, 12 milhas, no mesmo rumo para a mesma estar. 7, 6726. 982, desse mantenha 3 mil pés, ajuste altímetro 1013. Informe a velocidade. Para o teu, senhor. 1982. Prossiga, senhor. Desse mantenha 3 mil pés, informe a velocidade. 3 mil pés, reduziu para 2,509 agora. 250, ciente. Reporte final do LS X-Ray sem glide. Então, para 3 mil, reportará na final sem glide, igual 982. Controle Salvador, 6726, atingindo o limite da radial 240 Salvador. Reassuma na proa de mar e completa a STAR em descida até o nível 060, Webjet 6726. Reassumindo na proa de mar e descendo para o 060, 6726. O trip atingiu 060. Desça e mantém o 50, trip 5414. 414, 050. Não, é, Pio Ciso está dando uma separação maior para Brasília, as aeronaves que vão para ingressar na terminal São Paulo, é, e o senhor, como não vai decolar tá até os 40, então terá que decolar até a partir dos 50. Ah não, tranquilo, isso é, a partir dos 50 é tranquilo. Obrigado. Nada. Atenção das aeronaves na escuta do controle Salvador, informo que os primeiros 1.200 metros da pista 1-0 estão impraticáveis. Procedimento é de SX-Ray sem glide. 7-0-0-0-0. 3-0-4-0-4-5-0-9-8-2-5. O Golo 888 está ciente das restrições dos primeiros 1.200 metros. Informação da ingressão nacional dual. O senhor está ciente dos primeiros 1.200 metros impraticáveis, Gol no 888? Estou ciente, segundo notando e a informação do senhor. Ciente, como passa o servidor 366, completo o sinal do procedimento RNAV, chame agora a torre na frequência 118.612. Obrigado, bom dia. 3-5-4-1-4, presente, pouso na 1-7, ok, senhor, mais claro. Voo 982, desce para 2 mil pés, ajuste 1-0, 1-3, autorizado sinal do procedimento. ILS, X-Ray, sem glide. Para 2013, chamará estabilizado, 982. 1-3, aguarde autorização, voo 1-8-8-8. Sérgio de deslocamento aguardando autorização, 1-8-8-8. 588, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento 120 graus com 0,6 dúzia de nós, atente cabeceira deslocada 1.200 metros, homens e máquinas trabalhando na parte deslocada. Certo, informação, tem nível pouso, boa noite a todos. Redução para 220 nós. 220 nós em redução, 35414. Atingindo 030, 30. Sente, mantém 030. Sente. Redução para 220 nós. 220 reduzindo, 6726. 982 estabilizou no localizador. 7 Gol no 982, 4 mil de marcador externo, completo final do procedimento LS Sector Race em glide. Agora torre na frequência 118 decimal meia dúzia. 186, grato, até volta. Redução para 1980 nós. 1980 nós, mantendo 030 e a intenção 197. Certo, o senhor irá completar quando mais próximo irá solicitar a torre pista 197. Obrigado. O 35414 está autorizado 2000 pés, ajuste de altímetro 1013, forma estabilizada no final do procedimento. Vai informar 2000 35414. Objeto 6726, sob vetoração, mantenha presente proa. O limite é o QD Mike 101 de Simbra, guardando o vetor final para interceptar o final do procedimento. Mantenha a proa e o limite 101 de Simbra, 6726, aguardando. Objeto 6726 está reautorizado 030. Reautorizado 030, 6726. Transponder 5062, controle seria 199 decimal 8, da 3454. Já passamos, já estamos, tem mais trabalho. 1982, bom dia, confirme visual com campo baixado, confirme visual com campo, 1982. Afirma, tem baixado travado também. Ciente, 1982, tráfego avistado, informo cabeceira deslocada 1.200 metros.